de quem não foi capaz de me dar amor. Eu só quero ser feliz, mas tudo que eu fiz nunca teve valor. Quantas decepções tive que superar. Lembrei que meu coração vive pra bater e não pra apanhar. E hoje é primeiro eu, segundo sou eu também. É que antes eu só pensava nos outros, mas hoje o jogo virou. Pode se envolver, deixo você me conquistar. É que eu fiz. hoje eu vou sofrer. Não importa se eu chorar, mas vou tentar te de saudade, tá? nossa história. Era o que menos importava. Tá sendo bem pior sem ter você aqui. Hoje completo a terceira noite sem dormir. Eu reclamei demais, não aceitei teu jeito. Ai, quem diria, sinto falta até dos seus defeitos. Dos seus defeitos. Tô implorando pro vento trazer o teu cheiro. Já tá. Pra te ter de volta, o tempo não passa. Vivo contando as horas.

vai se interessar. Eu posso garantir que nossa série vai ter cenas fortes de amor. Mas como tudo na vida tem começo e fim, nossa história é de chorar. Me tirou todas as dúvidas.

adoro. Agora você vem dizer que eu já tô uma mocinha. Tô viciada no teu dengo. Se você me abandonar, não vou engatinhar sozinha. Tente entender, eu sou garota e preciso de você. Me acostumei quando você só me chamava de bebê. Mas não põe a mão. Não pense que eu vou ser mais uma que vai devorar. Você tá pensando que eu sou da sua coleção, que pega na hora que quer, depois joga pra lá. Não pense que eu sou brinquedo, amarionete em seus dedos, que você joga em qualquer. Chapa quente, escuta só o que eu vou te falar. Simbora agora, vai passando, pula fora. Tubarão não me amola, vai nadar em outra praia. Não te conheço, muda logo de endereço. Me esquece, pega o beco, não sou da sua laia. É tão malhado, mas é muito abestalhado. Esse jeito assanhado, sei que é fogo de palha. Se toca, vai comer pipoca. Te falo.